Acabei de levar um esporrinho. É, faz igual a gente grava e-mail. Quando ele parar. Não, esporrinho não. Eu só falo assim, ó. Vou deixar a vassoura e a pá aqui do seu lado pra você aprender a guardar. Ah. Tá bom. Caralho. Deu uma de mamãe agora. Começando a sua 198ª edição para falar sobre Super Mario RPG, um dos maiores RPGs de todos os tempos, como a gente sempre fala em todos os episódios de RPG. Que legal, cara. Bonito, gostei dessa versão aí. O vizinho reclamou? É porque eu cansei de gritar sozinho, então agora é falando assim mesmo, entendeu? Olha aí, essa pessoa está arrastada pra cá. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. O bigodudo mais simpático do planeta está de volta e, pra variar, a princesa Peach foi raptada pelo Koopa e o Mario tem que resgatá-la. Esse review muito machista de Super Mario RPG, autoria de Marjorie Bros, Super Game Power número 27 de 96. Nossa, caralho. É tão baixo assim, né? Isso é tipo Super Game Power. Isso é só os 5 primeiros minutos do jogo, né? Pode nada ver. Ver o resto. O Senhor da Eternidade. É engraçado que você falou isso de machismo e tal, porque eu acho esse jogo muito sexista, porque a princesa é indefesa e você tem que salvar a princesa do Bowser, só que aí o Bowser meio que é oprimido e aí você tem que salvar a princesa de uma espada gigante. Não, mas aí a princesa vai e senta porrada em todo mundo. Isso. É, princesa, não, mas não importa. Mas é machista. É fálica a espada gigante. Entendi. Exato. E com armas boas ela vira o terceiro melhor atacante do jogo. Ela só pede pro Bowser e pro Geno. Pouco importa. Como assim, pouco importa? O Daigo! Eu já estou falando há algum tempo, então vocês já sabem que eu estou aqui. Eu gosto desse jogo. Aham! E o Eric Seika! Muito bem, cara. Eu também concordo que esse jogo é machista e isso é porque a princesa Peach utiliza armas de coisas que supostamente são femininas, como sombrinhas ou panelas. Ou luvas. Panela não, frigideira! Caralho, pode crer, né, cara? Isso é muito escroto, mané. Pois é, cara. Ela é uma princesa, cara. Por que ela dá uma porra da frigideira, meu irmão? Ela tem 50 cozinheiros. A gente tem armas legais tirando o Bowser. Cara, pior que a Peach faz isso pra até hoje, né? Do Mario, que é um casco. Ah, o cascão. O cascão não, o casco. O cascão é outra coisa. É, o laser shell. Não, mas tu já viu o casco gigantão, aquele com as asas? É, sim, ele é boladão. E nessa semana nós vamos voltar para uma era de ouro do Mario, uma era de ouro da Square e dos RPGs. Numa fusão unexpected, que eu não... inesperada, numa fusão inesperada, nós temos um dos melhores jogos do gênero e uma das criações que mais marcou nossa infância. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Ximenes, eu sempre esqueço de Ximenes. Aí, deixa eu falar. Galera, não, antes de tudo, fala. Bora chamar o Ximenes pra ele gravar um sample falando. A gente já devia ter feito isso. Pode ver. Mas antes, eu peguei essas Super Game Powers pra ver da época. Oh. E aí eu fui ver o mês exatamente, né? Uhum. E aí a Super Game Power foi fácil porque ela tem o Mario na capa, mas outras revistas não tinham. Aí eu achei a data das outras, né? Uhum. E aí a Super Game Power, nessa época, eu fui ver na editorial, tinha um consultor de coisa de jogos, etc., chamado Fabiano Ricardo Ximenes. Opa! Que isso? Aí, pô! Família Ximenes aí contribuindo para os jogos desde 1996, no mínimo. Parabéns. Ximenes. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma leitura de e-mails, de uma leitura de chimenes do Baixo Frente Sua, com isso é o programa Eu Gosto de Jogos, número 198. Aqui comigo temos o Senhor da Eternidade, mais uma vez. Muito boa tarde. Será que eles contactaram? Boa tarde. Bom, sei lá, se tranquilo. Agora, eu esperava um acorde de violão, mas foi traído. Cara, tá guardado, eu tô com preguiça. Enfim, hoje temos aqui quatro simples e-mails pra vocês. Vocês diminuíram de novo, vocês são uns viados. Se a gente não fala que vai matar ninguém, se a gente não implora, não tem mais e-mail, né, tudo bem, mas eu aceito o que veio, né? Tá justo. É uma coisa. Bom, na defesa deles, eles deram um e-mail pra caralho e ninguém foi machucado. Ainda não, mas eu prometi pra novembro também, né? Ah, é pra novembro? Tá, vou anotar isso aí. Não, pode anotar, porra. A palavra de Douglas Jung soco é... na nuca. Porra, vou dar um rabbit punch no cara, vai ser lindo isso. Mas enfim, o primeiro e-mail é estranho e não tem nome e o negócio mais parece um poema de viado e eu não sei o que é. Por favor, Senhor da Eternidade, leia em voz alta para nós. Se as estrelas fossem tão lindas quanto você, eu passaria noites em claro olhando para o céu. Porra, puta que me pariu, hein? Eu não sei quem foi que fez isso, mas eu não quero trombar com a sua pessoa num beco escuro. Na verdade, a sua pessoa não quer trombar com o Daigo num beco escuro. Mas gente... Eu também, mas se o cara chega falando isso, eu não quero trombar com ele no beco escuro, não posso. Você vai trombar com ele no beco escuro e vai meter ele na porrada. Então, mas eu quero... Porque ele fala de um jeito estranho. Então, eu vou bater nesse cara, ele vai gamar, vai começar a me stalkear, não vai ser legal. É verdade. Credo. Oh, o segundo, vejamos, o segundo e-mail é de Imperiano, aquele que traz a ruína, de Jesus, o homem de vários nomes, o homem do protetor de pneu do Zelda, que já chega trazendo a ruína, dizendo: gostaria de deixar explícita a vontade de ver o Daigo em situações estranhas à massa panqueira, como por exemplo, o Daigo de calção de banho fazendo stand-up paddle. Cara, ele quer me ver remando em pé. Saca aqueles caiaques de ficar em pé? Eu tô ligado, coisa de filho da puta aquele negócio. Bastante. Cada vez mais escola daquela galera que faz slackline, tá ligado? Meu Deus, não. É não, escola é de esporte de filho da puta. Não, isso é muito tilelê de humanas, cara. Não gosto. Exatamente, a mesma coisa. Consegui ver o bode fazendo isso, foi lindo, pobre bode. Portanto, gostaria de ver o rei da maldade também. Essa é a minha nova nomenclatura, rei da maldade. Rei da maldade, você é o rei da maldade, eu sou o senhor da eternidade. Agora a gente precisa de todo mundo com o nickname do mal, então. Formar aquele império maligno de anime antigo, tá ligado? Sem dúvida. Aliás, morri de rir do Senhor da Eternidade dizendo que o jogo do Ximenes, Ximeio, é feio pra caralho. Eu falei isso? Se xinguei, aparentemente. Mano, se xinga mais, por favor. Eu não me lembrava disso, mas provavelmente eu falei de sacanagem. É. Eu acho o jogo bonito pra caralho, inclusive. Não é tão feio, não, né? Eu posso ter falado da cara do Ximenes nesse caso. Ah, justo. É homem, né? Não dá pra simpatizar. Se eu falei da cara do Ximenes, eu mantenho. Se eu falei do jogo dele, não. Eu devo ter falado de sacanagem, porque o jogo é bonito pra cacete. Tá aqui, pariu. Mas eu não posso ser julgado pelo que eu falo nesse podcast, entendeu? Essa é a verdade. Não? Não, eu acho que nenhum de nós, na verdade. Eu só falo merda, mas enfim. O terceiro é do Rave mesmo, por favor, sua eternidade. Só tem gente de casa hoje, né? Hoje, acho que o próximo não é tanto não, mas enfim. Por tudo que é mais sagrado, façam um projeto e coloquem Metal Gear Silvio no Kickstarter. Eu perdi alguma coisa? Não, eles fizeram um vídeo fazendo paralelos do Silvio Santos com Metal Gear 5. Peraí, eles quem? Eles, porque esse tipo de coisa não tem dono. Solta na internet e vira domínio público mais rápido. Ah, entendi. Fazer, eles, paralelo. Quero jogar a missão de extrair o baú e recolher ouro bruto, que vale mais do que dinheiro. Isso é verdade. PS, os outros EBs estão aprontando to surpass Metal Gear. Isso é verdade, mas não é difícil, né? Aquela bosta cheia de esterco. Tranquilo. Vai ultrapassar tudo. E, por exemplo, esse e-mail aqui do misterioso dizendo: se as estrelas fossem tão lindas quanto você, eu passaria a noite sem claro dando para o céu, já ultrapassa Metal Gear violentamente, mas enfim. Já ultrapassa, já supera. PS2, Solid, cadê? De fato, cadê o seu Solid? Tava jogando lá, com ele. Em casa, pô. Mas agora ele tá casado, entendeu? Ele tá casado? Mais ou menos, mas ele tá morando com a mulher dele. Ah, tá juntado. Tá juntado. E tem uns caras que vão na casa dele também fazer favores sexuais pra ele. É um negócio complicado. Eita, mas enfim. PS3. E Debs e Babs. Super Metal Gear. Cara, é disparado assim. Tipo, é muito fácil. Eu não sei. Nem te que elas roupa. Vão aparecer no futuro, não. Eu gostaria. Eu gosto muito. Somente quando estão as duas juntas, tem aquela fantasia que todo homem tem, não é? De elas caírem na porrada, você quer dizer, né? Também, é. Briga no gel, meu compadre. Briga no gel. O próximo e-mail é do Zé do Araguaia, o que é bem propício, já tendo em vista o que aconteceu terça-feira com o Stênio Garcia. Peraí, o que aconteceu terça-feira com o Stênio Garcia? Você não viu, não, né? Porra, você escapa muito das coisas ruins, Castro. Rolou que vazou uma foto do Stênio Garcia pelado com o Traveco, tá ligado? Mas a foto existe? Porque eu tô muito curioso pra ver essa foto. A foto existe. Eu peguei pro WhatsApp. Não foi nem no meu celular, foi no celular do meu pai. Porra, vou ter que procurar. Foi no celular do seu pai, né? pra acusar logo, né? Stênio Garcia, fotos íntimas. O Google já me ajuda aqui. Ah, isso é um traveco? Pô, tem várias ainda? Cara, é uma salada indeed, cara. A galera não tem medo da nuvem, né? Cara, é uma piada pronta essa porra. Vai tomar no cu, cara. Caralho, tem peru e o caralho. Não tem não. Bom, tem um peru garantido na foto. Caralho, que parada doentia, cara. Pior que ele tá muito de boa, tiozão, na foto. Não, é o Stênio Garcia, né? Cara. Já tá no modo vencer na vida. É, de fato, uma cilada. Tá, vamos prosseguir aqui, senão a gente vai ficar travado no Stênio Garcia. Tudo bem, aqui é o Zé da Araguaia, idade do Nosso Senhor Jesus, publicitário, Cuiabá 47 graus, e meio atrasado, mas só ouvi o podcast sobre a Joy Masher hoje, fiquei muito feliz de saber que Odalus, é um game nacional. Conheci o jogo no canal do Cine Massacre, a galera que faz o Game Nerd. Eles fizeram alguns streams sobre, jogando este game, essas pessoas que falam game, fala jogo, menino. É, caralho. E achei que valia a pena conhecer, fiquei com medo de jogar dinheiro fora e baixei a versão pirata. A filha da puta. Sim, pirata. Ruim pra quem tá de saca. Não, pera aí. Puta que pariu, fera. Custou o quê? $5 essa merda? $10, sei lá. Acho 15. $15. É $15? Não, tá caro pra caralho. No site tá 15. Não. Aí tem que pratear mesmo. Vai se fuder. Esse jogo não vale R$60, não. Compre em reais. Mentira, até vale. Mas eu te entendo. Compre reais. Porque eu paguei, porra. Eu paguei. Não, mentira, eu paguei nada. Mas eu não paguei porra nenhuma. Eu joguei de graça, graças a Deus. Mas a última vez que eu olhei, tava R$30 o bundle. Ou com o Odalus e o Oniken. É só comprar no Steam que sai por reais logo. É. Agora veja o comentário. Ruim pra quem fez o game, mas olhando pra um lado, se o seu game está sendo pirateado, é sinal de que gostaram dele. Cara, embora você tenha razão. Que merda. Embora você tenha razão, vai tomar no seu cu. Muito. Enfim, depois do cast, tentei me redimir como um católico arrependido e comprei o game no Steam. No site da Steam, o game estava à venda por $15, o que hoje daria quase 60 contos. No Steam, comprando em reais, paguei $22. Aí, pelo menos deu mal, ele podia ter pagado um pouco mais e ganhado o Anakin também. É, comprava logo dois jogos. Mas de qualquer forma, foi uma história de amor e redenção. Então eu te perdoo. É, você se salvou no final. O game é ótimo, vale a pena. Parabéns ao pessoal da Joy Masher e a vocês pelo excelente trabalho de divulgação do game nacional. Abraços, Joseph of Araguaia. E parabéns a você por ter pirateado como filho da puta e depois ter se redimido e comprado de fato o jogo. Se mais pessoas fossem como você, o mundo estaria salvo e eu estaria rico. Não, o mundo seria mais legal. Sim. É. E olha o Teixeira aí. Ih, rapaz, olha aí. É, agora nós infelizmente falamos o nome do cara. Será que falamos? Ele sabe o seu nome, Daigo, por acaso? Ah, sabe, pior que sabe. Claro que não. Claro que não, Daigo. Negue até o final. Ah, tudo bem, mas enfim, vamos chamá-lo pelo nickname que ele mesmo se deu. Titula. Olha, segundo ele, esse nick vem do fato dele ter sido nerdinho, mas ter feito bullying. O que temos a dizer sobre uma pessoa assim? É normal, todo mundo faz um bullying em algum momento da vida, fera. É, mas pra ele se chamar. Humana. Inverso, pra se chamar de nerd inverso, ele provavelmente era um bullying de alto impacto. Ele é um nerd dentro do armário, entendeu? Nossa, eu gostei da analogia. Mas enfim, fala pessoal do Baixo Frente Soco, meu nome é Viadão, mas me utilizo do nickname Nerd Inverso. Fudeu, agora meu nome é Viadão. É quase tudo que eu tenho. Ué, o cara não fazia bullying, tem que fazer bullying com ele também. É, tudo bem. Hoje venho a vocês por meio desse e-mail para lhes fazer uma pergunta. Cadê o cast de Mass Effect? Cara, me impressiona as pessoas realmente pedirem por isso, cara. Que joguinho merda. Mas enfim, um certo dia eu estava no meu Facebook e vocês estavam sem postar fazer um Millennials. Até que vi um post do Lapso. Escrevi certo? Escreveu. Se não, foda-se, sou o bichão mesmo doido. Ah, viu? Ele sabe que ele é viado. É bichão? É bichona. Indagando o nosso querido ninja inimigo sobre o certo cast de Mass Effect. Aí, desde aquele dia, eu tô esperando esse cast. Importante frisar que eu realmente não possuo essa memória muito certa em minha mente. Então poderia ser um delírio. milho, alguma coisa que eu ri errado. Li errado, imagina. Isso acontece, sou meio burro. Eu percebi pela forma como você escreve. Notamos. Olha só, a gente vai ser acusado depois, alguém vai postar lá no grupo, que a gente tá sendo capacitista e homofóbico, entendeu? Que a gente tá chamando o moleque de viadão e de burro. Capacitista? Cara, tu nunca ouviu essa palavra? Capacitista? Pior que não. Ah, cara. Capacitista é quando você zoa uma pessoa, tipo, por ser retardado ou deficiente físico, essas coisas. Ah, tá, assim. Por capacidade direta. Exatamente. Ok. Enfim, viu? Você aprendeu uma coisa nova hoje, parabéns. Olha só que coisa bonita pra mim, não? Né? Mas, caso seja um delírio meu, provavelmente é, gostaria de pedir esse cast em especial, pois Mass Effect é minha série de jogos favorita. É, normal, vindo de um viadão. Mas, enfim, não, tô zoando, brother. Eu odeio Mass Effect, mas tem coisas boas sobre a série. Tanto que estou jogando tudo de novo, só porque vi a droga do trailer do Mass Effect Andromeda. E vai rolar um Mass Effect novo agora? Acho que é de celular esse aí, acho. Ah, nossa senhora. Ou seja, aí que afundou mesmo. Dá um rio, rapaz. É, aí fudeu. Sou tão doente, quer dizer, o cara é doente, viado, burro, o que mais? Pô, o cara tá fazendo... O bom é que ele tá dando a munição toda pra gente. Ele tá fazendo bullying com ele mesmo, ele não pode nem culpar a gente. Sou tão doente que zerei duas vezes seguidas Mass Effect 2, só... Nossa senhora. O cara é doente, viado, burro e zerou duas vezes seguidas Mass Effect 2. Não, e veja a razão. Só porque havia iniciado um romance com a Liara Tsone. Liara Tsone é aquela que não apareceu o rosto? É, ETzinha. Ah, é a da que eu mais gostava também. Não, peraí, ETzinha. Tudo era ETzinha, porra. Não, mas ela é aquela que parecia mesmo. Não, tinha a ETzinha azul. Então, acho que a Liara é ETzinha azul. Ah, é? Ah, não, achava ela era podre. Eu gostava daquela que tinha uma máscara, que você não via, sabe? Ah, acho que era a Thalia, pode ser? Não, acho que a Thalia era humana. Quem é a Thalia? Não me lembro da Thalia. Eu não zerei o Mass Effect 2, mas eu não lembro da Thalia. Tinha a Miranda, que era puta normal, genérica, feia pra caralho. Não, a Thalia era de máscara mesmo. A Thalia era de máscara. Tá, enfim, ele tinha iniciado um romance com a Liara, sendo que eu preferia a Thalia. Justo, a Thalia é muito mais legal mesmo. Parando pra pensar, a vida de nerd é bem triste. Cara, depende da sua forma de pensar, entendeu? Eu digo que você nunca pode admitir fraqueza, que nem você acabou de fazer, entendeu? Como dizem os nerds japoneses, dor é poder, tá ligado? Dor é poder, de fato. Pois bem, de resto, lhes desejo muito sucesso, sexo, dinheiro, macumba, metralhadoras e canos de ferro para todos. Um grande abraço e fui. Muito obrigado. Eu também espero que tenha muitas metralhadoras no meu futuro. Porra, muita metralhadora, muita R15, muita M60 de avião, tá ligado? Muita M2, aquela que você tem que carregar com as duas mãos e ainda é pesada. Tô ligado. Sangue, morte e pessoas esburacadas. Ei, que beleza. Costurar Neco 1.50. Agora, pelo que eu sei desse cast de Mass Effect, eles já tentaram gravar essa pironga umas 4 vezes. Sempre falhava pelo mesmo motivo. Não conseguiam reunir todo mundo no mesmo dia. Ou falhava alguém, ou alguém de última hora falava não vai rolar. Vai, Eric. Era sempre alguma coisa assim. É sempre assim. É uma maldiçãozinha. É uma das nossas baleias brancas. Tendo dito isso, é a coisa que você não consegue matar, né? Você não consegue tirar da sua vida. Tendo dito isso, eu não sei. Se nem o Ninja Inimigo, se nem o Pivoto. A verdade. Ainda querem essa porra. Eu não, realmente não sei. Você teria que perguntar pra eles. Mas, enfim. Maior verdade é que a gente tá, tipo, enrolando pra ver se esse jogo morre e todo mundo para de se importar. Porque Mass Effect não é um jogo tipo, sei lá, não é uma série tipo, sei lá, Final Fantasy. Pra deixar uma marca de level, você diz. É, não vai deixar uma marca do mundo. Daqui a 5 anos ninguém vai lembrar desse jogo de merda, entendeu? Principalmente depois daquela zona que foi o final do 3. Pois é. Graças a Deus, esse jogo você esqueceu pra sempre. Até por é você. Triste, cara, mas é verdade. Seu jovem nerd inverso, nerd reverso. Nerd reverso, nerd no armário. Não, se você fosse um nerd reverso, você seria um vilão da DC. Enfim. Se você fosse um nerd reverso, você nunca colocaria a mão num videogame na sua vida. É, porque você seria o reverso do nerd. Assim como o Flash reverso é um cara que tira a velocidade dos outros e tal. Se fosse um nerd inverso, você teria passado sua infância inteira soltando pipa e jogando peão. E hoje em dia, o seu jamais hobby seria colecionar selos e jogar tênis. Né? Não, jogar tênis não, jogar bocha. Exatamente. Ou então mais um daqueles esportes bizarros, tipo curling, tá ligado? Você seria um curling, profissional do curling. Curling é top. Você seria um profissional do curling. Você jogaria dardo do atletismo. Seria alguma coisa bem assim. Você seria profissional de sinuca. Caralho, não, sinuca não, bilhar. Pra dar aquela piorada. Seu jogo favorito seria Side Pocket. Não tem, meu Deus do céu. Mas sem a parte de tirar a roupa da mulher que tinha no drible. Pois é, essa parte é... Não, se bem que não, isso não é nerd, então até poderia ter. É. Mas é, não tem mais meio, não, é só isso. Aí fechou-se. Foi curtinho. Falei que eram só 4. Na verdade foram 5, porque aquela. Eu não sei se eu conto aquela primeira mensagem creepy lá em conta, cima. Conta. É, então são 5. Bom, é isso então, né? Se vocês deixam o trabalho fácil. Não, acabou-se. Vocês agora curtiram o programa desta semana, que é sobre Super Mario RPG, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Tivemos aí a participação do carinha do Overkill, o Eric, irmã do Seiya. Vocês, por favor, mandem e-mails sobre este programa que vocês estão a ponto de ouvir semana que vem, para que eu e o Senhor da Eternidade não tenhamos que fazer perguntas. Pois é, foi triste da última vez. Foi, não foi? Puta que pariu. E é só, por favor, continuem gostando do que estamos fazendo e até semana que vem. E nós estamos numa era dourada para os RPGs. A gente já tem a Square Enix firmando, a gente já tem o PlayStation, a gente já tem o Final Fantasy VII arregaçando aí no sucesso que a gente já discutiu. Tem mil e um defeitos de Final Fantasy VII, a gente pode falar coisas boas e ruins, mas é indiscutível que ele foi um sucesso absurdo de vendas e alavancou o gênero de uma forma que nunca tinha sido feito antes. Final Fantasy VII saiu um ano depois, já. Né? Não! Tem razão. 97 é o Tactics, que é muito superior, por isso que eu fico com isso na cabeça. É superior, né? Eu tô certo? Caraca, eu não tô acostumado. Cara, eu não sei, mas assim, o Tactics saiu em 97 com certeza. O 7. Não, o 7 é 97 também, ele saiu no mesmo ano. É porque. Mas... O 7 foi bem no começo do ano. Deixa eu ver. 31 de janeiro, Final Fantasy 7. 20 de junho, Final Fantasy Tactics. Um ano tão superior que saíram dois Final Fantasy no mesmo ano. Isso porque a Square deve ter lançado uns 50 RPGs ainda, né? Você demora o Saga Frontier desse ano também, pá. Mas é. Você acertou, vai. 31 de janeiro no Japão é tipo dezembro aqui ainda. É verdade. A gente tá numa época aí que era um terreno muito fértil pro jogo, né? Cara, eu tinha 10 anos. Minha noção de tempo era tipo semana que vem, sabe? Ano que vem! Oh! Eu vou ter que esperar até as férias. Até as férias? Até o meu aniversário? Pra ganhar um videogame novo? Não! Hoje é tipo, vai chegar o 13º, graças a Deus. Vai chegar o 13º, graças a Deus. Caralho, pode crer. Um terreno muito fértil para a gente ter novos jogos de RPG. E por que não surgir uma fusão com um jogo, com uma série que tava fazendo muito sucesso na época, que era as séries do Mario. O Super Nintendo, no final de sua vida, mas por que não dizer, no seu auge, sim, melhores jogos. Tava no berrão, tava dando os gritos de morrer já. Tava morrendo com glória, tipo o Raul no Hokuto no Ken, que morreu em pé com a mão pro alto, sabe? Tava morrendo com pura glória, Tales of Phantasia, tava tudo ali. Nossa, esse jogo é bom demais. Os melhores jogos do Super Nintendo são os do final, cara. A gente viu a capacidade do Super Nintendo ser, assim, torcida pra tirar o suco do bagaço. E a gente viu o videogame boladão que ele foi. Agora, tivemos Super Mario RPG. Eric! Eu, muito bem. Você é um cara que gosta muito de RPG, console, whatever. Jogou muito Super Mario RPG quando era criança ou você foi um daqueles que jogou depois de velho? Não, cara, eu joguei muito quando era criança porque é o seguinte, né? Eu já tava... Quando eu joguei Mario RPG, eu já tava um pouco mais... avançado nesse vício, né? Na cultura inglesa, né? Tava no avançado também. Pior que... Bom, deixa pra lá. Já tinha jogado, vai, Chrono Trigger, Final Fantasy VI e outras coisas que eu alugava. Pô, né? Deixa pra lá por quê, cara? Fez CCA? Pode falar. Fez number one. Fez number one? Caralho! Wizard, né? Wizard, é. A gente deve estar falando de coisas que nem existiam nessa época aí, nesse demônio. Não, minha mãe fez Wizard. Então beleza. Mas enfim, daí eu peguei eu lembro quando o Mario RPG chegou na locadora e tal, eu ainda alugava a fita e tal. E daí tava lá, eu falei, caralho, né? Eu já era muito viciado em Mario em geral. E RPG também, eu falei, caralho, como assim existe esse jogo? Sabe? Eu fiquei maluco. E eu zerei ele várias vezes na época do Super Nintendo. Eu, em emulador mesmo, eu não cheguei a zerar ele, né? Até porque quando eu comecei a jogar muito emulador Super Nintendo, não rolava de jogar isso no emulador, né? Era... É, aqueles computadores da época, o Mario RPG era um dos jogos da lista negra, né? Que rolavam travando ainda, né? É, pois é, demorou. Agora ele não é mais, mas tem uns jogos que até hoje estão nessa lista, tipo, sei lá, Marvel Super Heroes. Não roda, ponto, foda-se. Não, não rola. Jogo ruim mesmo. Quer dizer, né? Não roda o quê? Não rola 100%, quer dizer, né? Porque pra um... É, rola travando, é uma bosta. Caga. Fica tudo ruim. Mega Man X2, por muito tempo também não rolava, né? É, cara. Só daquele chip safado lá. Porra, bons tempos, cara. Emuladores travando. Nostalgia. Mas uma coisa legal do Super Mario RPG é que ele foi o meu primeiro RPG. Eu também. Eu nunca tinha tido contato com esse tipo de jogo. Caramba, na vida inteira? A vida inteira. Porra, pelo amor de Deus, eu tinha 9 anos, 10 anos, sei lá. Anos. Não, peraí. Mas a parada é o seguinte. Toda? Não, cara, olha só. Pensa no seguinte, Origem de Bebo. Deve ter sido o mesmo caso que eu. Talvez não necessariamente foi o primeiro RPG que você jogou, mas foi o primeiro jogo daquele gênero que você jogou, deu atenção e não teve nenhum cenário de, porra, jogo escroto, paradão, vou devolver. Porque antes de jogar Mario RPG, eu me lembro de ter jogado alguma outra coisa, que hoje eu nunca lembro de ver se era Lufia, ou se era alguma porra assim, que eu joguei e achei muito escroto. Ah, e aí eu comentando... Não é possível. Porque e aí eu comentei com os amigos meus da época e os moleques falaram, os moleques eram todos mais velhos, eles eram, são, né, 3, 4 anos mais velhos que eu. E eles falaram, não, cara, esse tipo de jogo é maneiro, é porque, sei lá, tu tem que ser mais velho pra gostar. E os moleques de 14 anos, ó, como eu sou velhão. E aí... Mas é verdade. Pode crer. E aí eu... foda-se. E aí, quando saiu o Mario RPG, o Mario RPG saiu em 96, eu só fui ter Super Nintendo em 97. Mas eu lembro pobre. Que eu já tinha visto, muito pobre, eu já tinha visto os moleques... Eu troquei meu Mega Drive pra um Super Nintendo, eu sou muito burro. Eles já tinham alugado essa porra e os moleques já faziam esse esquema, que depois eu entrei no esquema também, que era o esquema de rotacionar a galera que tava alugando o Mario RPG, pra não deixar ninguém de fora do ciclo alugar e apagar um dos 3 saves, sabe? E aí quando eu peguei meu Super Nintendo, eu fui atrás dessa porra desse jogo, porque era maneiro e pá. Então eu lembro dele ter sido o meu primeiro RPG que eu joguei, ciente de que aquilo era um RPG, e aí até porque na época eu já jogava RPG de mesa, e de ter dado atenção pra aquilo e não pensar, caralho, que porra chata. E de começar a enxergar as mecânicas daquilo e ver, e dialogar aquilo com o RPG, com o D&D que eu jogava com os moleques, né? Mas antes eu cheguei a jogar certamente alguma coisa e só provavelmente achei uma bosta ou não entendi o jogo. Pode ter sido o mesmo caso que você, acredito. Ele não tá aí, inclusive, ele saiu. Ah, ele deve ter saído pra guardar a pazinha. Ele... Deu operação ilegal, moleque, meus caras. Né? Caralho, que delícia. Tá, que pariu. Pode deixar que eu ajudo, cara. Me passa. Porra, esse é o Eric. Nossa, eu demorei pra entender essa merda. Fantástico. Ai, legal shit. Mas é isso, cara. Provavelmente o teu caso com o Mario RPG foi o mesmo que o meu. Foi só o primeiro RPG que você deu atenção, jogou até o final ou algo em torno disso, reconhecia aquilo como RPG, como um gênero novo e não achou uma bosta. Igual outros, talvez você tenha jogado e achou o jogo paradão. Ou foi teu primeiro mesmo, foda-se, mas enfim. Não, até porque eu já tinha jogado RPG de mesa com um amigo meu. Ah, então. E o meu contato com RPG eletrônico foi o primeiro. Aluguei isso pra um RPG e eu liguei pra ele e falei, caralho, que surreal, né? É tipo, o lance, entendeu? Falei pra ele assim. Aí ele falou, caralho, que merda. Ele olhou e não achou, achou uma bosta. Ele falou, pô, você fica parado, aí você dá um soco. Aí o outro cara dá um soco. Aí você dá um soco. Aí o outro cara dá um soco. Porra, mas é muito foda. Isso quando você é criança parece chato pra caralho. É, imagina se fosse igual a Dragon Quest, você nem vê o soco. Hoje em dia eu acho incrível o jogo assim. Caralho, RPG é muito bom, mano. Caralho, tem que jogar fazendo outra coisa. Em geral é o caminho contrário, né? Tem muita gente que jogava muito RPG de turno e hoje não tem mais saco nenhum pra jogar jogo desse tipo. Mas eu realmente não dei um saco, não, mas eu acho incrível ainda. Pode achar incrível. Pô, pode crer. O problema é que eles demoram muito. Eu jogo no portátil, mesa no console de mesa eu não jogo mais manual. Putz. E Lapso, por um acaso você sabe de onde surgiu essa ideia de fazer um jogo da Square e um jogo do Mario? Os caras da Nintendo tinham essa concepção de que os jogos da Square eram jogos tradicionalmente arrasa quarteirões no Japão, igual a Enix, né? Uhum. A Square e a Enix destruíam tudo no Japão, e aí quando chegava... E no Ocidente era um bostão. No Ocidente tinha um outro jogo que fazia um outro sucesso relativo em nicho, ou seja, resumo da ópera. A Nintendo tinha pra si que RPG não vendia bem no Ocidente. E não, na verdade, sabiam... ela queria trazer o RPG pro Ocidente, porque... Sim, porque não vendia bem. Uhum. E eles queriam uma porta de entrada, assim como hoje em dia... Musou começou a ser uma coisa muito bem vendida, graças a Musou de anime e uns Musou aí mais mela cueca, que você bota uma porta de entrada mais fácil, né, sem ser toma que martelar a história chinesa e japonesa. O RPG no ocidente viu essa porta de entrada através, em parte, do Mario RPG, porque era um gênero que não vendia tão bem. Você mas tinha... a Square já não tinha lançado os Final Fantasy localizados mais fáceis? Sim, mas a parada é o seguinte, perto teve do... aquele problema de numeração também, eles não lançaram desde o começo. É, lançaram como... Não, lá mas, casa caralho. Mas independente disso, independente do 6 ter virado 13, etc, o número de cópias que um jogo de RPG vendia, perto do número de cópias que, sei lá, o Mega Ben X2 vendia, Donkey Kong, Street etc. Street Fighter 2. Street Fighter, provavelmente deveria ser pequeno no ocidente, né, a lacuna devia ser muito grande, de uma coisa pras outras, em relação ao que no Japão você tinha o contrário, né. Até sim, hoje o nego faz fila pra comprar Dragon Quest. Meu Deus. Então os caras devem ter pensado, os americanos são muito burros, ou tem algum problema aqui de cultural, etc, vamos tentar alguma coisa. E aí essa parte é um pouco dedução minha, foi, bom, a gente já deu o Donkey Kong pros carinhas lá fazerem, né, pra Rare fazer. Por que a gente não faz outra coisa, não dá pra Square fazer uma outra franquia nossa? E já que a Square é uma empresa fodona, por que não dá logo a porra do Mario pra eles fazerem? Eu acho que o Mario era um símbolo. Eu acho que eles queriam usar a popularidade do Mario pra trazer o RPG pro ocidente. Porque eles não iam vender um RPG, eles iam vender um Mario e mas por acaso aquela porra era um RPG. Agora toma aí o ocidente, compra essa porra. Eles até queriam lançar um RPG, mas eles queriam lançar até um RPG do Mario. E eles viram isso como uma estratégia interessante para o ocidente aceitar, porque o ocidente já conhecia o Mario. Eu já conheci o Mario. Então eu olhei e falei, caralho, um jogo que o Mario tá meio 3D? Que coisa foda é essa aqui? Pois é. Não, e é engraçado você ter comparado com o Donkey Kong, porque, tipo, no caso do Donkey Kong, a Nintendo basicamente cedeu os direitos pra Rare e falou assim, olha, faz um jogo aí e me surpreenda. Só que com o Mario RPG, o desenvolvimento foi bem mais, assim, uma joint venture, né? Assim, porque... Travado também, né? Tipo, advogados. É, bem isso, porque o Miyamoto, ele liderou um time, tanto um time na Nintendo, pra desenvolver uma parte do jogo, quanto ele também liderou um time de funcionários da Square pra produzir o jogo, né? Então o Miyamoto tava diretamente envolvido com o jogo e não só simplesmente, ah, façam aí na Square e depois a gente aprova, né? Pode crer, foi uma coisa que ele acompanhou. É como se você, hoje em dia, pega um gerente da empresa que é o cliente e coloca no desenvolvedor do software. É, exatamente. Foi exatamente isso. Porque, coisa que, por exemplo, é muito mais presente do que, por exemplo, o Kojima no Metal Gear Rising. Kojima no Metal Gear Rising foi uma parada que ele olhou assim e falou, jogo tá, tem um ninja aí, tem um stealthzinho, tá bom, tá, tô satisfeito com vocês. Não vai ter meu nome na capa. Mas o Miyamoto com ela tinha um controle de qualidade, ela sempre teve um controle de qualidade muito grande nas marcas dela. Exatamente. Não, mas de qualidade Zelda, é repetitivo, quase. Pode você crer. Vai fazer Mario, você vai fazer Zelda, você vai fazer Metroid, tem que fazer assim, assim, assado, senão não vai dar certo. E ele, junto com o Donkey Kong, ele inaugura essa vertente de jogos da Nintendo, de personagens da Nintendo, com desenvolvimento externo. Ou seja, a Nintendo como uma marca que gerencia suas submarcas e terceiriza a produção em vários níveis. E hoje em dia, tirando o Mario mesmo, dos jogos mais recentes da Nintendo, das franquias, nenhum é desenvolvido pela Nintendo. O Hyrule Warriors é a Koei. É da Omega Force. Mas o Hyrule Warriors não é aquele Musou demente? Mas é Zelda. E daí? Ah, mas é óbvio que é externo. É óbvio, mas é Zelda. O Mario RPG não é um RPG demente também? Até aí. Sim, faria sentido também. Sim, e o Smash é da Bandai, né? E o Pokémon é, obviamente, da Bandai Namco, porque tem quem? Sim. Mas aí é mais Namco do que Bandai. O Star Fox tá na Platinum. O Star Fox é Platinum Games, né? Platinum, que, aliás, foi Tecmo, não foi? Team Ninja? Foi Tecmo, Team Ninja, é uma parada assim. A Platinum é a empresa pra você fazer jogo dos outros, né? São os mercenários, são as forças de... É o exército privado do desenvolvimento de jogos. E o Mario RPG, ele meio que seguiu também uma linhagem, que hoje em dia já tá completa, que é o Mario em todos... Completa não. O Mario em todos os gêneros de videogame, menos FPS, eu acho. acho. É, tem algum. O que mais que não tem mais? Daqui a pouco ele aparece. Cara, também. Não. É. Tem aquele jogo do Yoshi com um canhão que tu atira, que é meio FPS. Jogo do Yoshi Safari. Com canhão? É, tá. Yoshi Safari. Mas ele não tem a bazuca? Tem, o Mario anda com a bazuca no ombro. Ele só tem Super Mario. Ah, é verdade. É, mas tu usa aquela bazuca acessório bosta do Super Nintendo? Sim, a Super Scope. Isso. Meu Deus, cara. Aliás, é exatamente a bazuca que o Mario usa no jogo. Parece a Super Scope desenhada no ombro dele. Muito especial. Que nem ele usa o mouse no Mario Paint, né? Eu também. Nunca joguei essa porra, eu tô vendo aqui agora. É um daqueles jogos que é tipo, olha como o Mode 7 é fodão. Sim. Olha como a gente faz profundidade nessa porra desse joguinho. Entendi. É exatamente pra isso que ele serve. Caralho, nem lembrava dessa porra. Parece um Mario Kart, que é o Yoshi. Cara, ele é meio FPS, meio Tower Defense, tá vendo? Porque ele tem uma... Um pouquinho de meio shooter. Oi. Me ajude com sua memória e com seu elixir da juventude mental e me diga, como era o enredo, qual era a premissa de Super Mario RPG? Super Mario RPG começa com um dia normal para o Mario sair de casa, tomar um café. Oh meu Deus, levaram a princesa, não... Sai correndo atrás, vai no castelo do Bowser, sai no palco com o Bowser, quebra um candelabro, cai com ele com o candelabro, e de repente cai um bicho gigante do céu no formato de uma espadona e toma o castelo do Bowser dele. E aliás, parabéns pra esse começo do jogo. Eu achei esse começo muito maneiro e ele define muito o que é o jogo e o que é Mario. O que você é Mario? Tá ali, exatamente. Você tá jogando o que você tava esperando jogar e descobrindo uma mecânica nova. Ele e de repente o jogo vira na sua cara e fala: não, não é isso que você vai jogar. Não, olha só o que você vai jogar aqui agora. Olha lá. Eu acho maneiro que ele pega uma coisa. Ele primeiro pega o conceito de que você tem que se acostumar com algo que você já conhece, com algo que você não conhece, e ele introduz algo que você já conhece pra você se sentir confortável ao mesmo tempo, pra você ficar tranquilão no começo do jogo. Cara, desculpa mudar o assunto, mas esse ano de 96 foi muito incrível, mané. Além de 96, também. Porra, ela tem isso. Mamonas Assassinas morreram, PC Farias morreu, o avião da TAM caiu, o Fokker. Também ninguém deu um chute. Explodiu o shopping. Foi aquele ano que teve o Linha Direta do. Não, o Você Decide do PC Farias, não foi? Foi ele era o Jaime Feriardi. Que ridículo aquilo. Cara, Daigo, tu lembra o nome do filho da puta que interpretou o bosta do PC Farias? Ele deve ter visto um dia desse no Viva, era por cima. Não repete Você Decide no Viva. Isto é Daigo, cara. Isso é Daigo. Ah, o Michael Jackson veio no Brasil. Daigo é cultura inútil. Daigo é mais cultura. Foi o ano Daigo, do... Ele tem câncer na cabeça que faz ele ET lembrar. ET de Varginha. Sai de baixo. Mas o começo sai de baixo, né? Começo. Cid Moreira saiu do Jornal Nacional, depois de 30 anos quase. Meu Deus, esse ano foi muito chocante pra esse cara. A Olimpíada, final do vôlei feminino de praia. Sandra Jaqueline e Mônica Adriana. De Atlanta, né? Chupa. É, Atlanta. Renato Russo morreu. Porra, merecido. Foda-se. Também, Renato Russo. Sinceramente, de tudo que a gente falou aqui, menos de relevante. Desculpa aí quem for fã da Legião Urbana, mas enfim. Não, Brasília te odeia agora. Você sabe disso. E o Grêmio foi campeão brasileiro. Essa parte aí pra galera que ouve aí. Grêmio portuguesa, afinal, caralho, clássico. Vim em Recife esse jogo. Ah, e o Nação Zumbi também. Se não morreu em 96, foi logo no começo de 97. Então, tava em Recife também quando o Chico Sainz morreu. Acho que foi sinistro essa parada. Bom, foda-se, é isso que eu tinha pra falar. 96 no Brasil. Brabo. Bom ano, cara. Quer dizer, bom ano. Um ano aconteceu muita coisa. Um ano que os Mamonas Assassinas morrem nunca é um bom ano. Mas é um ano importante, pode crer. Pior que eu tava fazendo uma analogia interessante. Mas não... Caralho, o Carl Sagan morreu também. Puta que pariu. Ah, tá, isso mesmo. Puta, né? Caralho. Mas enfim, você tava falando que o começo do jogo. Ter morrido já torna um bom ano. É. Que pariu. Você tava falando que o começo do jogo ele fala muito sobre o que é Mario e sobre o que é o jogo em si. Sabe qual é? E é interessante que logo depois você percebe que não é mais um jogo comum do Mario, não só em questão de jogabilidade como em questão de enredo, porque tudo fica diferente. O Bowser não é vilão, a princesa não é quem deve ser resgatada, o mundo tem que ser salvo de uma outra forma, os personagens falam, os personagens têm mais profundidade, tem um enredo muito mais complexo do que vá para a direita e ache o castelo em que a princesa precisa ser salva. Mais ou menos, eu vou contrapor isso de duas formas. Primeiro, no final das contas o Bowser pode não ser o vilão e a princesa pode ser quem você tem que salvar. Mas você super tem que fazer isso no começo do jogo. Até você perceber que você não tem que salvar a empresa, a princesa. Caralho. Super Ike RPG. Super Ike. Lenda das Sete OGX. Até você salvar, até você descobrir que não, que seu objetivo não é essa, vai precisa, demora. Porque você tá meio que, ah, blá blá blá, pegar a estrelinha, mas até lá você tá foda-se, eu sou o Mario, quero salvar minha piranha, entendeu? Você tem que achar onde ela tá. E o jogo, cara, ele é muito de você andar pra frente e, tipo, seguir a história, saca? Andar pra frente não, andar na diagonal. É tipo, pior é isso. Chega, andar na diagonal, que é irritante. Bom, pelo menos é melhor do que no último, sei lá, que você anda, tipo, no isométrico ao contrário, que dá mó nervoso. Mas, enfim. Como é que é? Você desce? No último você desce, né? Tem paradas ridículas no jogo, que tem horas que é tipo assim, vá para a cidade de Rose, não sei o quê. Mas pera, por quê? Só vai, pera. Lá tem informações. Vai lá, verdade. Tô te mandando. Tenta pensar no Super Mario RPG como uma porta de entrada para as pessoas nos jogos de RPG. Pensa em alguém que nunca tinha tido contato com isso e vê uma história se desenvolvendo ao longo do jogo. No Super Nintendo, em 96, você pode ter jogado uns RPGs meio underground pra época. Mas, na época, cara, era difícil você ter contato com isso. Não tinha muito texto, não tinha muita história. Era um personagem bem carismático. É um jogo do Mario também, né? Os caras tiveram que fazer essa... Não só eles queriam fazer um ponto de entrada para as pessoas começarem a jogar RPG, como era um ponto de entrada... Tinha que ser uma parada meio entre Mario e RPG, né? Lógico. E olha que bacana. Me diz um outro jogo do Mario até então em que a princesa falava, em que o Bowser falava, em que eles mostravam um pouquinho da personalidade deles. Não tinha. Isso foi algo diferente. O Mario também não falava porque ele foi transformado no protagonista silencioso pro jogo. Claro. Ele é. Mamma mia. E tudo bem, mas isso não impacta no fato de você ter personagens muito legais. O Bowser, cara, o Bowser se mostrou até hoje o personagem mais maneiro dessas partes do Mario. Você vê jogos em que você tem a oportunidade de jogar com o Bowser ou ver o lado do Bowser, ele se destaca, ele rouba a cena, ele é muito maneiro. Cara, até esse jogo. Olha só. Muito graças a ele. Se Kingdom Hearts tivesse saído nessa época e fosse só a Disney, com certeza iam ser o Mickey, a Minnie e o Bafo de Onça. Ia ser muito mais maneiro do que se fosse com o Mario. Como assim muito mais maneiro? Ia ser muito superior. Não, sei lá, em 2 anos existiria muito truque, saca? Então ia ser muito maneiro. O Bafo rouba a cena. O Bafo de Onça em vez do Bowser, cara. E se Smash Bros fosse o jogo da Disney, o Bafo de Onça ia ser muito maneiro no lugar do Bowser. Né? Pô, bafo de fogo. O que é engraçado do mundo, né? Mostrando, voltando ao começo que você falou, que é um jogo do Mario, embora seja um RPG, né? Então, ele é meio dividido em mundos, né? Tem o mundo 1, o mundo 2, mais ou menos, assim, se você for considerar. Ele tem o mundo do Reino dos Cogumelos, tem o mundo ali dos canos, o mundo ali onde você enfrenta o... Ai, caralho, aquele bicho que você enfrenta no esgoto e tal. Cada mundo meio que tem seu grande chefão, né? E cada um desses chefões tem uma das grandes estrelas que você tem que capturar ao longo do jogo. São 7 no total. Daigo, por que diabos temos que pegar estrelas? Continue. Porque nego já tá treinando pra fazer Pokémon? Ah, tem que pegar tudo essa bota. Cara, 96. Na verdade, pra começar, isso provavelmente é uma referência a Final Fantasy, que sempre tem um cristal que se espalha pelo mundo e você tem que capturar 7 shards do cristal. Mas olha só, sem sacanagem. Com certeza. 96 tava acabando o Dragon Ball Z. Tem isso também. Não duvido que tenha referência no que tenha relação com isso, não. Porque aquela porra foi muito bizarramente, sinistramente, japonesamente. Sinistra! Sabe qual é? Show de bolice do caralho. Então não vejo, não acho difícil que tenha sido algo por esse ponto, não. Tudo bem que o número 7 é um número que tá aparecendo em todas as coisas, né? Mítico, né? Sete safiras de Odin, 7 bolas de dragão, por aí vai. Mas algo nesse sentido, acho plausível. Acho que só Yu-Gi-Oh! Não tem coisa com 7. Porque também sacar 7 cartas ia demorar demais. A gente tá descartando também Mario, de todas essas paradas de 7 esferas, 7 pedaços de cristal, 7 estrelas, seja tipo tudo referência a uma coisa mais antiga da cultura japonesa, sei lá. Deve ser. Cara, o 7 é um número importante, cara. 7 pecados capitais. Pintão do 7. 99,9% das campanhas de RPG que eu joguei, a gente tinha que buscar 7 perus ao longo do mundo, moleque. Alguma coisa assim. 7 dildos. É um número razoável de perus, no caso, inclusive. Mas o interessante é que o jogo começa com você tendo que resgatar a princesa Peach do castelo do Copa. Você entra lá, luta com o Copa, e de repente, no meio da luta, cai uma espada gigantesca no castelo. Bluft! Dane-se, foda-se, e você é arremessado de lá. Você tenta voltar até o castelo pra espada falar com você. A espada vira pro Mario e fala: qual é, Mario? Vai se fuder aí que tu tá tretando essas porra aí. Não gosto de você, não. Tomei, vai se fuder e o mundo vai dar merda. Esse castelo agora é meu, tudo aqui dentro é meu. Esse castelo agora é meu. Vou fazer arma pra caralho. A gente esqueceu de falar que o Smith, a tal espada, é um contrabandista de armas. É tipo isso. O interessante é que depois você encontra um personagem que não tem nada a ver com a série do Mario, que ele introduz um pouco desse mundo, desse contexto, levando você até o avô dele, o sábio avô Sapo, que poderia explicar Frog um pouquinho Fuxos. Mais sobre isso. Sapo Man. O Frog Fuxos, o Sapo Man, Sapo Grandpa, fala pro Mario: Mario, vai lá salvar o mundo, meu filho, pegando essa estrela embolada. Aí o Mario falou: parece um bom plano, partiu. Aí aparece um outro personagem que é o personagem mais popular desse jogo e o personagem mais pedido para entrar no Smash Brothers, que é o Geno. Também é um personagem que não pode ser usado porque ele é da Square. É, vai ganhar a Shant da WayForward. É verdade, tecnicamente ele é da Square, faz sentido. Ele não pode ser usado mesmo. Não, porque você não pode. O Sonic é da Sega, ele tá no Smash Bros. É, o Ryu é da Capcom. Mas aí a Sega. O Ryu Super é da Capcom. Ah, o personagem. Não, usa. Pelo amor de Deus, usa. Se a gente tá fazendo merda nenhuma. Faz dinheiro com essa porra aí. Usa. Não, tem o Snake também, o Snake apareceu no Smash Bros. É, a perna aberta no Smash Bros. Caramba, pode aparecer. Não, mas no caso a Square não deixa mesmo. Tem probleminhas legais. É que nem o Revolution. Cus, né? Esconde de zoeira. Mas o Geno é escroto, ele é só um Pinóquio genérico. Ele é um Pinóquio com um Link. Tinha que ser o Link. Cara, ele é um Pinóquio que tem um canhão laser bazuca no braço direito. Ah, ele é um Pinóquio com metralhadoras na mão. Que original foda. Porra. Ele peida um solzinho canhão em você. Ah, meu irmão, peraí. Você tá falando que um Pinóquio com uma bazuca laser num braço e uma metralhadora do outro não é original? Não. Imagina, moleque, cada vez que eu minto, eu atiro mais. Se ele tivesse uma metralhadora no nariz e toda vez que ele mentisse e desse uma metralhada, aí ia ser do caralho. Isso ia ser animal. Não, porque eu acho que o Castro realmente não conhece a origem. Isso é muito foda. Tem um minigame que tem que contar uma mentira. É um personagem criado que a galera foi lá e baseou o Geno nele. Como é que é a história? Eu achava que era pra ser o Link, não era? Cara, pra mim o Geno e o Marlon eram pra ser o Link e o Kirby mudaram de ideia. Não, sim, era. Com certeza era no começo, mas a gente não tem acesso a isso. Mas em todo caso, o que o Geno é graças a um personagem do Tezuka. O que? O Astro Boy? Não, o que é Astro Boy? Aliás, tem até um pouco, mano. Manja aquele mangá de samurai do Tezuka que o cara não tem nem os braços nem as pernas, só tem arma? É, eu nunca vi essa porra, não. Acho que é Dororo? Não tem ideia, não tem esse conhecimento. Você que é o cara do conhecimento. Então tá. Mas é Dororo mesmo. Não. É, foi baseado em Dororo. Foi baseado no sei lá o que, Maru lá, o samuraizinho, o herói principal. Porque Dororo é o moleque que anda com ele, o ladrãozão. E esse negócio de Geno ser um monte de arma no corpo? É, vem do samurai, sei lá, dos Kemaru. Entendi. O Geno é o mais bolado, cara. O melhor personagem do Mario RPG. Mas assim, ele é o mais bolado. Ele que tá lá pra te guiar na missão, né? O Geno era o personagem que eu mais gostava quando era criança, realmente. Mas jogando de novo o jogo, quem rouba a cena é o Bowser. Quando eu era... Moleque, primeiro que eu achava que o Bowser era o boss do jogo. De repente, quando eu era criança, de repente ele entra no meu time. E eu jogo com o fucking Bowser, moleque. Eu jogo com Copa. O Copa, na época eu chamava de Copa. Bowser é o... Não, não serve Copa. É, na época não. Até hoje, Copa. Copa. E eu achei incrivelmente divertido. Hoje em dia é comum você jogar com ele e tal, mas não naquela época. Eu achava que ele era o chefe do jogo e de repente ele tá no meu time. E ele foi o primeiro jogo que você jogou com o Bowser sem contar o Mario Party, né? Sim. Primeiro, ele tinha uma personalidade foda, ele era engraçado, ele era forte, ele era bom pra caramba. E, cara, você tava lá querendo ajudar ele a pegar o castelo de volta dele, porque sem castelo no Bowser não tem nada do Mario. Então você é vilão se você tem um castelo, né, cara? Exatamente. Sim, cara. Onde é que vai ser o cativeiro da princesa? E as reações mas dele. Mas até aí esse lance de ter um teto próprio em Mario já vem desde os Wario Land. Pra que que o Wario fica correndo atrás dos mapinhas todos? Ele quer dinheiro pra ter um castelão, pô. E essa relação de dependência que ele tem e de depressão por não ter o castelo dele, é muito engraçado. Ele tá falando, não, porque eu só quero o meu castelo. É, ele se sente um bosta seu castelo, porque o Mario não pode vir e quebrar o castelo. É um jogo divertido, é um jogo que você joga, cara. Se você pegar pra rejogar ele hoje em dia, você vai jogar sorrindo. Ele é divertido. Ele não é muito engraçado, ele não é emocionante, mas ele é divertido. Não chega a ser bobo. É um, ou seja, ele é ótimo um jogo pra você jogar. É um jogo, cara, é um jogo relativamente difícil. É, você é uma lindadinha, você apanha. Uma questão da mecânica que eu acho interessante é que, ao contrário da maioria dos RPGs que a gente está acostumado a jogar, não é simplesmente você escolher ataque, magia, etc. Você tem um timing de apertar o botão para aumentar o efeito do golpe. Por exemplo, você vai dar um soco, se você apertar o A na hora que você vai dar o soco, ele vai dar um outro soco também contra a mão e aumentar o dano. Coisa que eles começaram no Chrono Trigger. Não, o Chrono Trigger não tinha isso. É, você tá viajando. O quê? Não, o Chrono Trigger tinha isso onde? Chrono Trigger tem isso. Imagina, gente, que golpe. Peraí. Não, os golpes normais tem isso. Os golpes normais tem isso. Nenhum golpe de Chrono Trigger tem isso, gente. Vocês estão malucos. Não é que tem. Você tá louco? Eu não decidi dar os dois golpes, sacou? Eu vou pegar tá o golpe comum. Não, definitivamente. Gente, na hora que você aperta, ele vai dar uma espadada pra baixo e depois ele vai dar uma pra cima. Não, isso é quando você tá não, cara. Do Critical Hit, cara. Eu acho que você tá não, o Critical Hit, você não. Pode. Então, o Chrono Trigger se tem a Rainbow. Aí, vocês estão viajando. Não tem esse Chrono Trigger, não. Cara, peraí. O Daigo tá do meu lado. Tá? Tô. Eu tô tudo bem, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, vocês eu não sei. Cara, eu aposto que é toba. Certo? Cara, sério, eu joguei com o trigger umas 50. Não, vamos fazer os programas. Olha só, isso aqui é um jogo, a gente tá falando de um jogo dos anos 90. Então vamos fazer como nos programas dos anos 90. Amiguinho, você sentado aí, você tem um minuto para pensar na resposta. Tempo! Eu agora já sei a resposta, já procurei. E aí, qual é a resposta? A resposta é que eu e Dago somos errados. Ah, tá. Mas assim, Todo mundo vai errar, porque o Daigo falou que é, mano. Eu quero ver quem é o que vai ter culhão, quem é que vai ter a porra do culhão de falar que não era. Peraí, porque ao mesmo tempo você tá me dizendo que eu ficava apertando A à toa. Eu também ficava, porra. Não, pelo contrário, é aí que tá a magia. Exatamente. Eles colocaram isso meio porque, assim, é uma coisa um pouco natural, assim, eu não sei, pelo menos deu, pra mim sempre foi natural. Quando o bicho batia, eu sempre apertava o botão antes de existir o Super Mario RPG. Porque, sei lá, na minha cabeça era. Sei lá. Ao mesmo tempo que você tá falando isso, então eu consegui um rate de crítico muito alto, porque eu fazia toda vez que eu queria. Exato, Daigo, é força de pensamento, cara. Ou você tinha feito a Rainbow Sword, aí fica fácil. Não, que maneira, Rainbow Sword? Eu fazia com segurava pra baixo, pronto. Eu segurava pra baixo B sempre que eu jogava Pokébola, porque a lenda dizia que virava. Cara, olha só. Vou falar uma parada pra vocês. Não importa o que a gente fique discutindo aqui, tem. Já achei aqui 8 tópicos do Game Facts que é sobre. Rigorosamente isso, você apertar ou não o botão do Chrono Trigger. Olha aí. É uma discussão válida, valeria até um podcast. Apertaram ou não apertaram o botão? Você tá escolhe aqui, no linha foda, direta. Eu fazia crítico com todo mundo. Porra, que coisa fantástica, cara. É igual o botão de fechar, cara, a porta do elevador. É que nem aquela história de você, tipo, criar dois potinhos de arroz. Um você dá amor e outro você odeia. E o que você ama, ele fica mais bonito. Funciona então, em todas as coisas da vida. Apertar o botão é a mesma coisa. Pode crer. Muito bom. Acho você dá amor. Achei que valeu toda a discussão. Já, cara. Acabou de hoje. Crítico é o crítico. Vai. Exatamente. Mas o Super Mario RPG foi um dos primeiros que fez isso, né? E depois é uma coisa que foi usada de maneiras logicamente mais elaboradas, assim, em muitos RPGs, né? Sim, e isso é uma ideia. Toda a série Mario Luigi é baseada nisso, né? Sim, sim. Exatamente. Sim. Virou e é muito legal, porque pode você ficar apertando X na luta infinitamente. É, exatamente. Porque geralmente, pra mim, pelo menos, a pior coisa de RPG de turno, quer dizer, varia de jogo pra jogo, mas desses RPGs mais clássicos, assim, que não são nenhum strategy RPG complexo, nem nada assim. É, a batalha é muito repetitiva, principalmente a batalha contra boneco aleatório, né? Quando é um chefe da vida, geralmente é mais desafiador e mais divertido. Mas essas batalhas... Aí vem Final Fantasy XIII tentando contornar isso, você fala, que bosta! Mas é porque ele não tenta contornar isso, cara, ele só faz um sistema diferente e pior. Não, até aí, cara, nenhum RPG japonês conseguiu fazer de grindar um lance extremamente divertido igual a série Tails. É, não. Porque Tails era divertido. Porque a mecânica de porrada de Tails é realmente um jogo de porrada. Mas deu mal, Final Fantasy Tactics, vários jogos de mais estratégicos que é divertido você grindar. Não, e também é uma necessidade, né? E também é uma necessidade. Mas no caso da série Tails, você pode simplesmente maximizar seus personagens, que é divertido brigar. Pois é, você cai na porrada. Mas é isso, vai na Uma coisa que eu acho interessante do Super Mario RPG também é a simplicidade. Quando você ganha um level, você ganha um 2 de HP, 3 de HP, você ganha um ponto de força. Não é que nem um jogo de RPG que você ganha tipo 273 de HP. Por quê? Fuck math. Tem que ser assim. Yes. É, mas isso é uma conversão estúpida. O quê? Não, uma conversão estúpida de você ganhar uma parada matematicamente bizarra. É muito mais fácil você ganhar, tipo, pouco, ganhar um de life, dois de life, e o jogo se balancear nessa parada, entendeu? Mas nem que quando você ganha, sei lá, 500 de HP, você se sente fodão. Caralho, ganhei 500 de HP. Deve ser matemática, uma parada. A matemática dele é discreta, né? É, o mérito do Super Mario RPG tá nessa simplicidade. Você vai vestir, você vai usar um... equipar um casco, que é uma arma do Mario, você vai ganhar mais 5 de ataque. E não mais 27 .3 e nessa simplicidade o jogo vai ficando tranquilo pra você jogar quando você tem 9 anos. Por isso foi uma excelente porta de entrada no mundo dos RPGs. Depois do Super Mario RPG, eu fui jogar Final Fantasy, fui jogar Chrono Trigger, fui jogar todos esses outros jogos de diversão de RPG que tiveram no Super Nintendo e no PlayStation. Foram porque eu me dei bem com... eu entendi no Super Mario RPG. Ele é uma porta de entrada, assim, é indiscutível, sobretudo pra gente da nossa idade, que tinha lá 10 anos, 11 anos, 9 anos, 14, o caso do Daigo, sei lá, 18. É, que... não, 18 não, vamos com calma. E para as quais havia barreiras, ou culturais, ou mesmo do idioma, né, que acabavam sendo fatores menos motivadores para você jogar um jogo com RPG, né, que é uma coisa mais complexa. Mas ali, a própria forma como ele se comporta, ele é um jogo do Mario, em que o combate simplesmente é uma coisa à parte, e você para dar uma pensada ali, o combate dos Super Mario RPG, é um jogo de luta, de se esbofetear, ok, mas ele, antes disso, ele é um jogo de você andar e pular, né? O fato de você ter um pulo e não só ficar andando igual um maluco. Ele tem diversos elementos de adventure, plataforma, né? Porque a galera ia chiar muito se não tivesse. Exatamente. Aliás, se o Mario não pulasse, não, ia ser idiota. E o que tem, que é muito melhor que a maioria dos RPGs da época, e que foi aproveitado em Chrono Trigger, é que os encontros não são aleatórios, são inimigos de fato, andando no cenário, e que a batalha só começa se você encosta neles. E tem até aquela mecânica interessante de você conseguir começar a batalha com uma vantagem, se você pular na cabeça do cara. Uma crítica típica ao RPG é isso, né? Você teve o combate, porra, por que eu não vi nada, caralho? E esse tipo de jogo esse corrige. Povo? De onde vem esse filho da puta? Eu mesmo acho que eu quero grindar com a espada. É. Se eu quero grindar, eu grindo. Se eu não quero grindar, eu não encosto nos bichos. Se eu quiser grindar, eu grindo. Tipo de limitação técnica viajada do Nintendinho e que nego continuou fazendo certeza. Porque foda-se. Não, com certeza, mas... partir do momento que você deixou de ter a limitação técnica, né, e que vira uma coisa cultural, por quê, né? Sim. Porque no Final Fantasy IV, no Final Fantasy V, no Final Fantasy VI, você tinha esses encontros aleatórios. No Super Mario RPG, no Chrono Trigger, não. Porque daí não tinha mais a limitação técnica, né? É bom porque, tanto no Chrono Trigger quanto no Mario RPG, os inimigos, eles não estão, ainda que eles estejam no mapa, né, que já é um avanço, além disso, eles não estão simplesmente no mapa parados esperando você encostar neles ou bloqueando um caminho. Eles estão fazendo as próprias coisas deles. Né? Então você tem, sei lá, os Goombas correndo de um lado pro outro, os caras ali num círculo, os inimigos. As coisas deles, né, cara? Goombas correndo de um lado pro outro. É o que Goombas fazem. Aí você tem vários. Eles têm meio que uma rotina própria, assim, dos inimigos. Né? Eles não estão só parados. Tem alguns inimigos que te seguem, assim, você entra na tela também. Sim, também. Como alguns vilões do Mario fazem. Tipo, ah, meu Deus, o Mario, pega! Imagina se tivesse isso com os Bullet Bill, cara. Acho que foram a chance que eles perderam nessa. E o falando em inimigos, né, tem os chefes, né, que também são muito fodas, né? E não só a questão da jogabilidade, da dificuldade dos chefes, porque o jogo não é um jogo fácil. Cada chefe tem seu próprio estilo também. Cada chefe tem seu próprio estilo. Tem uns easter eggs maneiros, por exemplo. Tem um chefe que é tipo os Power Rangers. Os Action Rangers. É a parte favorita do jogo. É a melhor parte do jogo, ó. Cara, melhor parte. Essa luta é difícil, cara. Essa luta não é fácil. E tem até uma outra luta maneira que é um dos bosses. O tema é o mesmo tema de boss do Final Fantasy IV, se eu não me engano. É o chefe especial. É o Kulex. É o Kulex, exatamente. Que é o que o cara te dá a relíquia mais bobinha do negócio, mas depois você vê como é que ela funciona, é um troço ridículo. E esse jogo também tem essas características do RPG da época que eram tão legais pra gente, como encontrar a arma mais forte de cada personagem. personagem, ir atrás das armaduras, fazer side quests. Eram coisas interessantes que davam um plus pro jogo. Você... Momento Mestre Splinter, só o Kulex, ele além de ser um personagem do Yoshitaka Mano, eu fui procurar aqui porque eu não lembrava mais a fuça, ele tem quatro cristais na frente, né? Sim, sim. É você tem que quebrar os cristais pra ele tomar dano. Uhum. Quando você ganha, toca fanfarra de Final Fantasy. Muito foda. Depois de todo esse nosso papo, relembrando um pouco sobre o impacto desse jogo na época, eu queria perguntar pra você, Eric, que fala com tanto amor desse jogo, explique por que você acha que esse jogo foi tão popular e tão popular por tantos anos? Cara, eu acho que uma das coisas que deixa ele, que fez ele ter sido muito popular na época, não só o fato de ser um RPG com elementos de Mario e tal, e isso já atraiu muita gente, mas eu acho que ele é tecnicamente muito bom, né? Ele tem gráficos muito bonitos pra época, né? Gráficos 3D, meio 3D, né? Não são exatamente 3D, mas é aquele 3D tipo, sei lá, tipo, não é exatamente tipo Donkey Kong, mas é um 3D pré-modelado, né? E chama muita atenção. Chama, cara, chama muita atenção. O cenário é muito parecido com Donkey Kong, sim, porque os cenários são pré-renderizados, igualzinho no Donkey Kong. Sim, então, é muito bom. Ele faz parte dessa categoria de jogos, né? Onde a gente pode colocar Super Mario RPG, com certeza, Donkey Kong, e aí, não na parte do 3D, né, mas de modo geral, o Chrono Trigger também, Mega Man X3, esses jogos que saíram já na fase final do Super Nintendo, né, quando o Super Nintendo meio que ficou sendo a força de 16-bits sozinho, entre aspas, porque a Sega já tinha pulado pra próxima etapa, já tinha ido pro Saturno, enquanto a Nintendo ficou lá apostando ainda no Super, que eles são jogos que tradicionalmente eles entram em qualquer lista de, não de melhores jogos necessariamente, mas lista de lembranças, né, de jogos tradicionalmente muito bem feitos. E o Super Mario RPG, ele é com o Chrono Trigger o representante de RPG dessa leva, né? Uhum. Sim, ele é muito bem feito. A trilha sonora dele é muito boa. Ele excede em todos os aspectos. Quer dizer, todos não, né? Mas acho que isso fica pra outra parte. É um pouquinho ousado e dizer que eu acho que a trilha sonora do Super Mario RPG é a melhor trilha sonora de Mario, na minha opinião. Não, a do Mario 64 é melhor. Mario Galaxy. É interessante ver como, cara, cada um olha tem só. A própria, né? É, pois é, eu gosto do Super Mario RPG e ela tem um motivo muito fácil, muito simples de detectar, né? A música de Super Mario RPG é composta simplesmente pela ser humana, né, pela mulher Sapiens, que compôs o tema do Guile e toda o Street Fighter 2, a Yoko Shimomura. Então alguém que fez o tema do Guile virar o mundo, e o tema do Zangief e todos os outros, que são fantásticos. Zangief. Porra, que é o melhor de todos. Temas imortais, cara, até hoje. Temas imortais, porra. Porra! E aí ela não jogou o Koji Kondo fora na parada. O lance todo é esse. Tem vários arranjos do Koji Kondo que ela colocou nas coisas dela. E se não me engano, tem coisa do Nobuo Uematsu também. Tem três músicas. Colaboração, você faz. E aí vira realmente plenamente uma colaboração Nintendo Square, né? Uhum. Com uma pessoa que fez o tema do Guile, que é o mais importante. Nintendo Square, um pouquinho de Capcom. É. Eu tenho uma reclamação quando a trilha sonora. Uma pequena reclamação, mas uma reclamação. As músicas não loopam direito? Não, loopam perfeitamente. Não é isso que não. Os japoneses não cometem esses erros, isso é coisa de BR. Isso mas... é coisa de BR. Foi erro. Eu tenho um problema com a música de batalha normal. Aham. Uh-huh. Porque, tipo, ela tem um climão muito, muito de alegria na floresta, sei lá. Ela é muito alegre. Festinha. E aí, tipo, no início do jogo, no Mushroom Kingdom, ela funciona perfeitamente, assim, no início. Só que depois, quando você começa a ir pras partes mais dark do jogo, começa a ficar muito nada a ver. O esgoto tipo, você tá ouvindo uma música toda dark lá do esgoto. Não lembro como é que é a música do esgoto. Mas, uma assim, coisa meio Donkey Kong já, né? Uma coisa toda dark, aí de repente você tá num combate e vira uma... A música escuta alguma coisa tipo... Exatamente. Assim, sabe que vocês assobiaram a música do Zangief de novo, né? Sabe que essa música não é do... Ah, não, é assim, tá certo. É a Zangief, cara. Exatamente, Zangief. A música do Zangief tinha que ser tocada pelo Epic Sex Guy. E essa é foda. Mas na versão do Marvel Street Fighter tem sax desse negócio. Não, qualquer versão tem que tenha música com instrumento de verdade tem o sax. Mas não é o Epic Sax Guy, esse que é o problema. Isso é outra coisa. Cara, se eu fosse. Se eu fosse um desses caras famosos, tipo o cara do Sequelites ou o sueco lá, o PewDiePie, eu ia com certeza arrumar o Epic Sex Guy e falar, cara, toca a música do Zangief, cara. Vai fazer o maior sucesso no YouTube. Senhor da Eternidade, você que tem esse olhar mais crítico e mais hater das coisas, você pode dar um olhar mais sóbrio sobre o Super Mario RPG e falar, você acha um jogaço como a gente tá falando? Cara, eu acho um excelente jogo, mas você tá falando, vocês estão discutindo se ele seria o melhor RPG do Super Nintendo e tal. Hã? Vocês falaram que era um dos melhores, o caralho. Não, um dos melhores, certamente. O melhor, eu, tipo, não sei. Não, melhor não. Eu acho que ele... O melhor não é, não. Eu acho ele excelente como... Eu acho ele excelente como porta de entrada, devido a todos os argumentos que você deu e tudo mais. Mas ele, eu acho que ele não se compara tipo, com nenhum outro RPG dos... Quer dizer, com nenhum outro. Nenhum dos famosos RPGs do Super Nintendo. Tipo, Lufia... Ele perde pra, por exemplo, Final Fantasy 4. Cara, principalmente porque a história dele é muito boba. Muito boba. E tipo, eu não acho ela boba. Eu acho que boba pra caralho. É uma história boba. Eu acho que é o primeiro uso de nego tomando ácido pra caralho em jogo do Mario. Como assim? Não, cara, mas assim, é um jogo bobo. É um jogo bobo porque tem que ser bobo porque é um jogo do Mario, não é um Final Fantasy. Não, mas isso é nesse sentido. A crítica é válida, não é porque. A crítica é válida. Não, cara, eu não tô dialogando. Eu não tô dialogando contra o telefone. Cara, se você for argumentar puramente em termos de jogabilidade, eu acho o Super Mario RPG excelente. Tipo, o combate dele é muito mais divertido do que o dos outros jogos. Muito mais. Tipo, é muito, tipo, você tem que ter alguma parada pra você ficar prestando atenção. Você não fica, tipo, de saco cheio de cair na porrada. O jogo é cheio de minigame que são divertidos em geral. Tipo, as lutas de boss são bem feitas. Então, em termos de gameplay puro, Super Mario RPG talvez fosse o melhor RPG do Super Nintendo, realmente. É, porque você não fica de saco cheio, que você fala no sentido de que você tem que apertar a porra do botão pra dar o double hit. Então não é aquela. Mas tem as magias também que você tem. Ele faz isso pra fugir da monotonia do RPG, que poderia ter sido um dos motivos que os caras levantaram de ser uma coisa não atrativa no Ocidente. Sim. E tanto que desencadeou é uma coisa que a série do o Mario RPG, né, que hoje tá no Japão, sei lá, esses Mario Luiz não sei o que, é Mario RPG, etc. É 7, sei lá. É uma coisa que ficou, né? A série Mario RPG, isso ficou. Sem dúvida. Pensa numa coisa interessante, é que cada magia, cada golpezinho diferente tem a sua mecânica própria no jogo. Você vai usar a flor, você tem que apertar o botão rápido, você vai usar o casco, você tem que apertar em dois pontos o botão, você vai dar o soco, você tem que apertar o botão na hora do soco. Às vezes não é algo tão uma trivial. Pergunta, magia, tipo aquelas magias em área da Meryl e etc, tem como você fazer o double attack do timing ou não? Tem. Ele dá um crit. Tudo tem. Double, né? Tudo tem. É uma outra tudo coisa. Tem? Eu nunca descobri como é que é o timing dessas porras em área. É, tipo, cai um negócio gigante, na hora que vai bater, você aperta o botão, aí ele dá, tipo, meio que faz um barulho especial, tipo, plum! Ele quica. É. Mas e aquele trovão em área da Melo, por exemplo? Também. Ele dá um estalo na tela. E o mesmo vale pra esquivar? Pode esquivar de todos os golpes? Não dá pra esquivar de todos os golpes. Não. Sabe um jogo que tem essa parada de você apertar o botão na hora certa e nem isso salva o jogo no final? Projeto da Zona. Nossa. Depois de algumas horas, ele simplesmente é chato e ponto final. É verdade. Quer dizer, depois de mais horas, eu sou um escroto, né? Um hipócrita. Depois de 50 horas, eu falei, eu preciso sair desse jogo. Mas você nem zerou a porra do negócio. Não sei, eu não vou zerar, cara. O jogo não acaba. Vai tomar no cu, porra. Não, mas é uma reclamação válida aí. Parece que eles estão cortando isso no segundo. Caralho, mas agora já era, já me perdeu. Eu só vou comprar quando for, sei lá, $20. Mas vai ser o preço de saída? Então, eu vou comprar, tá vendo? Pronto aí. Boa, não, boa, parabéns. E assim, voltando ao assunto, uma outra crítica pequena que eu tenho em relação ao Mario RPG é que o jogo ele é muito balanceado em torno de item, principalmente no começo. Tipo, o jogo ele parece difícil pra caralho, porque tipo, você demora pra matar os monstros dão dano pra cacete, só que o jogo é uma chuva de cogumelo que você pega no chão, sabe? E ele é muito barato, os itens são muito baratos, né? Os itens são muito baratos. Tem aquela hora que, mesmo aquela hora que você chega no mundo do sapo, né? Que tem umas lojas especiais lá que te vendem, que você até arruma um desconto, e aí tem tipo um suquinho que dá life pra todo mundo, se eu não me engano, dá 30 de life pra todo mundo, e tem um elixir que eu acho que recupera tudo. Pra facilitar, eu acho. E é relativamente barato, só que aí você vai lá e compra uma porrada e você tá bem de rico. Você grinda pra pegar grana e compra um tantão. Mas aí tá de boa, é jogo, praticamente. Eu não grindei nesse jogo. Aliás, eu não tava acostumado com esse tipo, não sabia que, vou ficar aqui grindando fácil de grindar. É, não era um... Você não muito, porque você não gasta muito dinheiro no jogo, sacou? É tudo muito barato. O jogo ele não foi orientado pra você grindar. Se você ficar um claro tempo matando os bichos, vai ficar muito fácil o jogo. O jogo fica bem sim, fácil. Sim. A ideia é, você tá num mapa, você mata todo mundo do mapa e parte pro mapa seguinte. Fazer isso é o suficiente pra você... É, talvez, só os que estiverem no caminho, talvez, é o suficiente. Mas eu não acho que isso chega a fazer um jogo ruim, não, cara. Ele só tem uma proposta... Não, olha aí, é uma crítica pequena, não é... Não estraga a experiência do jogo. É, só se lembrar a faixa etária original do jogo. Mas também pensa a faixa etária que ele atinge até hoje. Sim. Tem gente que não joga só pela nostalgia. Tem gente que aprende, vai conhecer. Tem, eu botei meu irmão outro dia pra jogar e ele se amarrou. Nunca tinha jogado. Lembrando que meu irmão é 11 anos mais novo que eu. É ainda é um adulto, ainda assim. É, super adulto. Ele ainda é? Ainda assim, assim, falar, 11 anos já não é mais um absurdo quando a gente tem 30 já. Sim, mas é o suficiente pra ele ser de uma outra geração, entendeu? Sim, é uma outra. Duas atrás, inclusive, se for pensar em termos de videogame. São duas gerações atrás. Exatamente. Revistas de videogame 96, Brasil. É. Vou pegar aqui pra vocês um apanhado geral da Super Game Power, que teve dois reviews de Super Mario RPG, o do Marcelo Kamikaze e da Marjorie Bros. É, tem a Ação Games 103, que deu mole, em vez de botar o Super Mario RPG na capa, colocou 117 golpes de Killer Instinct 2. Grande merda, Killer Instinct. E tem a videogame. Ah, não, a videogame que tem o Killer Instinct na capa. A Ação Games na capa é um moleque com o cabelo arrepiado. E a Ação Games Especial, Não Se Descapele, só macetes para adventures, RPGs e estratégia. Então, virou até temático. Pois é, todos têm detonados. O detonado da Marjorie Bros saiu na Super Game Power 27 e 28. Na 22 era um previewzinho ainda do Kamikaze. Tem aqui Super Mario RPG, deu nota 4.8, gráfico 5, som 5, controle 5, Fun Factor, que era um dos melhores critérios que tinha. 4, nota 4. Uhum. Aí ficou média 4.8. Muito Famitsu isso. É, ele fala aqui do... Não, mas porra, muito cópia da Famitsu ainda, mas as matérias do Marcelo Kamikaze. É. Se demora era, enfim, meio... É, se demora era inspirado. Verbatim, né? Porque tinha nego japa na redação, comprava Famitsu ali, baratão. É. E aí, ele fala aqui, né? Tem aquele chip SAI, que é o chip do cartucho, e que tem esse... E que dá esse poder de gráfico 3D da parada, né? Já jogaram Mario RPG pirata? Não. Já viram aí? Já emulador? Cartucho pirata, né? Porque além de não salvar, ele já viu um papo de que trava. Tipo, tem hora que trava. Porque não renderiza alguma porra. O meu emulador, ele trava direto. Esse é tipo agora que eu baixei pra rejogar. Ele então, trava direto. Você baixou uma ROM pirata. Eu baixei a ROM de cartucho pirata. Pode ser. Porque ele trava de. Primeiro que ele é meio twitchy, sacou? Tipo, a tela fica tremendo do nada às vezes. Uh-huh. E também rola slowdown, assim, tipo, de forma ficar lenta. Ixi. E tipo, às vezes eu vou. Quando eu uso o item no inventário. Tipo, no menu do jogo mesmo. No meio do combate é de boa. Mas no meio do jogo, às vezes, quando eu vou equipar alguma parada ou quando eu vou usar um item, ele trava. Que delícia! Que delícia! A imprensa de jogos aqui no Brasil, de revista, era muito fantástica, né? Fala aqui: o jogo, como o próprio nome diz, é um RPG combinado com ação e visão diagonal, em que o Mario pode andar em 8 direções. Ação e visão diagonal. Além de pular e correr. Quando o Mario dá de encontro com um inimigo, a tela muda para uma batalha no estilo de Final Fantasy, com comandos de luta. Porém, algumas vezes a batalha não acontece. Por quê? Foda-se. O jogo pode parecer difícil por causa da visão diagonal. Um problema que apareceu em Landstalker da SEGA, mas isso não influi no jogo, pois o mundo e os personagens 3D são bem feitos e foram desenhados da mesma maneira que os personagens de Donkey Kong Country. Blá, blá, blá. Aí o porra do detonado da Marjorie Bros, aquele típico detonado de revista de videogame dos anos 90. É, foto, legendinha de merda, foto. E uma página, aqui, Castelo de Copa, avança então de Copa. Dica, na hora de escolher o bônus do level up, aperte A, veja quanto aumenta e cancele com B. Faça isso com os três monos. Aí depois aqui, versus Copa, usa a técnica Jump na corrente do lustre. Pipe House, dica, fale com Kinopio. Aí blá blá blá, a primeira página termina, sei lá no Mushroom Palace, já que é terceiro chefe, chefe, sei lá. Meu Deus. É, aí a segunda página do detonado já termina, sei lá, enfrentando o Yupimba. Mas qual o sentido de você ter um detonado no Super RPG, sério? E você só tem que andar pra frente, tipo... Cara, não, jogo... tem revista, cara. Ele tem algumas coisinhas que você pode ficar preso, tipo, você tem que encontrar o boneco que tá escondido atrás do armário. Não tem nada disso, detonado. Tá? O detonado nem fala do Kulix, por exemplo, do Kulix, não, não, não, não, Não tem chefe secreto na porra do jogo. Não tem. Mas isso aí eles deixavam pra sessão de dicas. Ah, pode ser isso também. Não, eu acho que eles não sabiam mesmo. Aí continua na próxima edição, na 28, que tem o final do detonado. A Marjorie Bros deu 5 pro Super Mario RPG. Fun Factor 5, controle 5, gráfico 5, som 5. Uau. Isso é importante. E Fun Factor passou a ser o primeiro cara, primeiro item a ser avaliado. Muito justo, porque é o mais importante, de fato. É que é o mais importante, né? Aí tem a matéria da videogame, são duas páginas. O mesmo press kit é o Mario em PNG em cima de várias telinhas. Tem até cenas que são repetidas, os prints, né, repetidos de uma revista pra outra. Dá-lhe, no videogame. Na Ação Games também, tudo press kit. Aí tem umas paradas maneiras, tipo, aqui. O Toad ensina a usar os itens e as armas que o Mario recebe. A estrela torna Mario invencível, como nas versões anteriores. Os HP vão para o máximo toda vez que você derrota um chefe. Guarde as moedas verdes. Caralho, moedas verdes! Puta que pariu! Essa porra, aquele Farmville, sei lá o que, o Root lá imitou essa porra. Filho da puta, caralho. Moedas do Bislimão. Ai, cara. E, por fim, a videogame, a edição 61, tem aqui Super Nintendo, tipo RPG, número de fases indefinido. isso era um critério, né, cara? Caralho, isso era um critério, mano. Cara. Isso é um critério artefato já, né? A videogame sempre foi mais simplista, né? Videogame é gráficos 10, jogabilidade 9, música 10. É isso que importa, foda-se, o resto, caguei. É isso. É um critério muito foda-se, né? Por que jogabilidade 9? Porque sim, porque se tem jogabilidade jogonal, eu não gosto disso. É, concordo. É meio escroto andar na diagonal. Tem umas partes que são meio frustrantes quando você tem que pular e você não consegue achar a perspectiva direito. Aí você pula pra parada errada. Teve uma hora que tinha. Era uma. Quando eu joguei agora isso. Aquelas plataformas que flutuam, sabe qual é? Amarelinha. É. E eu fiquei tipo meia hora pra tentar fazer pra pegar o timing pra pegar as duas e conseguir pegar um chest que você tinha que pular na plataforma. Nesse aspecto, aí o chest tinha tipo um cogumelo. O rival, entre aspas, do Super Mario RPG, que era o Sonic 3D Blast. Uou. Isso é melhor. Nossa, o Sonic 3D Blast era muito ruim, moleque. Não dá pra comparar. Aqui, ó. Não. Tagline da videogame 61. O encanador italiano volta a atacar num jogo com belos gráficos, comando simples e música de primeira. Nossa. E, cara, fantástico. Não precisa de mais nada. Ah, aqui, ó. Super Game Power Dicas. Eu acho que aqui vai ter, hein, chefão. Vamos ver. Não, não tem. A porra do chefe secreto. A Super Game Power eu não sabia que tinha chefe secreto. É muito secreto. Cara, muito secreto. Seria a primeira vez. Eu não encontrei o culo. Não, eu também não. Mas, porra, o cara da revista Super Game Power. Então, o cara especializado isso, não sabia como é que você... É, porra, aí o cara da imprensa... internet, quer dizer, a internet era uma bosta. É, a internet era HTTP na frente, tá? E aí, legal que a Super Game Power, ela termina assim, tinha aquela sessão Final Stage, né, no final. E... a 22 é que você falando sobre Chrono Trigger. E aí falando, bem, pessoal, agora que terminamos Chrono Trigger aqui na redação, temos material para um ano de Final Stage. Ou quase. Como? É o seguinte, o final muda dependendo de como e quando você mata o último mestre. E aí, fala aí, provavelmente o ano seguinte inteiro foi essa porra. Não, foi só nessa. Foi só nessa? Tá bom. Eles deram vacilo, eles falaram que iam fazer e não fizeram. É, o Daigo fala, eu apenas me limito. É verdade, tanto que a 27 aqui é Alien Trilogy para Super Nintendo. E... melhor jogo. Enfim, as propagandas dessa época eram muito boas, cara. Tem uma propaganda aqui, sempre a propaganda da contracapa era da SNK, né? E aí, nova luta de ação da Neo Geo, The Path of the Warrior, Art of Fighting 3. Que maravilhosa época. É, mas, cara, é isso assim. Tinha uns reviews bem meia boca, como era nessa época, né? Não tinha muito espaço pra botar muito conteúdo e você tinha que entupir de imagens, que era o que vendia de verdade, né? É, nego não tirava foto da porra do negócio, então era vamos gastar o press kit até... Pois é, cara. Pois é. E... nessa época também foi quando saiu o Marvel Super Heroes de luta. Então, algumas dessas revistas estavam falando dele. Tem uma das Super Game Powers, inclusive, se não me engano, essa própria número 22, que a capa é o Magneto. Provavelmente, então, não é o Marvel Super Heroes, sim, isso mesmo. É o Magneto, aquele safadão. Não, não é o Jin Lee, não. É um desenho da própria redação, mal feito pra caralho, mas cópia do Jin Lee. E aí, dentro... Jin Lee, de todo jeito. Dentro, que os era? Caras da redação estão vestidos de algum dos personagens. Então, tipo, o Baby Betinho tá de Hulk. É o Lord Matias, Capitão América. Nossa. Bill Games, Wolverine. A Marjorie Bros, obviamente, Psylocke. E o Marcelo Kamikaze, Homem-Aranha. E o Akira aí agora tá de Homem de Ferro. Para. E aquele careca, que era o chefe lá. O chefe, né? É, não, o chefe era careca. Tinha aquele cabelo espetado em Dico. É verdade. Mas acho que depois ele ficou careca. Não sei, tô falando merda. Era o Magneto. É isso. Bons tempos. Cara, que época maravilhosa pra se viver. Para maiores informações. Que o Marjorie Bros era mulher. Para maiores informações. informações, escute nosso programa sobre revistas de videogame no Brasil. 180 ou whatever, o mais próximo que o Lápis chegou. Se puder. 180? Cara, isso me lembrou sobre o podcast de álbum de figurinha e agora eu tô deprimido. Porra, também tô, cara. Todo dia eu lembro dele, cara. Todo dia eu lembro dele. Saiu bonzão e não saiu. Porra. Tava top, não, cara. É só a gente esperar mais uns meses que ele vai. A gente pode poder gravar de novo e ele vai ser top igualzinho, cara. Eu vou falar do biscoito de novo. Pelo menos rolou um aprendizado agora. Todo mundo grava com podcast, certeza. Entendeu? Com certeza. Porra, aquilo foi importante. Remember, ele se sacrificou. Ele se sacrificou pelos demais, cara. Estamos chegando mais uma vez no final do nosso Eric Seika. Eu. Caralho! Aqui acha a ideia de dar uma nota pra um jogo uma coisa muito inconsistente, uma coisa muito pouco precisa e arbitrária, aleatória. Então a gente quer dar o nosso jeito de hatear um jogo. Então a gente sempre tem uma técnica diferente. Então eu vou pedir pra você expressar qual da melhor forma que você conseguir para Super Mario RPG com um grito. Um grito? Caralho. Essa é a tua tá, peraí. Eu acho que Super Mario RPG pra mim é um... Esse mora sozinho. Isso, Super Mario RPG. Isso é um detalhe. É. Tem as pessoas que moram sozinhas e as que não moram sozinhas, né? Você pode sempre tentar sacanear o cara dessa forma. Às 10h45, falar, pô, fala com um grito. Cara, depois desse grito eu vou até comprar. Eu comprei Super Mario RPG pro Wii, mas eu não ligo mais o meu Wii, então eu vou comprar pro meu 3DS. Isso, cara, boa. Não tem, como pra 3DS? Tem. Tem 3DS. Pra 3DS? Não, mas 3DS é virtual console. Tudo bem, mas tem. Vou comprar agora. Não sabia. Mas não tem como problema passar de um pro outro, porque todos os dois são virtual console, não? Eu acho que não tem como não. Não, não de Wii pra 3DS, acho que não. A Nintendo não é boba, não. Custa uns $15, ou seja, em real, um milhão. Caralho, $15 eu não pago, não. Meu irmão, essa edição do Super Mario RPG da Game Power, eles estavam com ódio, meu irmão. Olha as notas aqui. Tá, tudo bem. Virtua Fighter 2 dá uma nota 5, de 5. Sin City 2000, 3,5. Tá, tudo bem, razoável. Aí Doom, tá, Doom ganhou 5. Porra, mas isso, né, cara? Ele tava cheio de ódio, de fato. Secret of Evermore, dá uma nota aí, Sra. Trindade. Ah, esse jogo é bem merda. 3,5, é. Eu não acho que não, ele é um Secret of Mana americano só. Ele é um Secret of Mana merda, coberto de merda. Final Fight 3. Final Fight 3 sofre de sequelites? Sofre. Final Fight 3 é ruim? Não é ruim porque ele é igual aos outros, mas ele sofre de sequelite foda. É. Mesmo com a mecânica que ele tem, 3,5? Doom Troopers! Nem sei que porra é. Com essa ideia de fundo, Eric. Mutant Chronicles. Se as pessoas que estão ouvindo agora o Baixo Frente Soco estão encantadas com a sua voz e com todo o seu carisma, onde elas podem encontrar você falando mais e mais e mais? Cara, Mega Man X3, nota 4. Tá errado. Bom, cara, se as pessoas querem ouvir mais gritos meus e quiserem ouvir mais bobagens minhas, ou eu falando sobre Mario, Nintendo, RPGs, e são basicamente os temas que eu mais falo. Acho justo. Podem me encontrar lá no overkill.com.br. É site, cara. É tipo um podcast, cara. É tipo um programa de rádio. Só que você ouve. Sério? Aí, minha mãe ia Paraguai esse fim de semana. Cara, o site dele é bonito, eu tô com inveja. Tudo bem que é um template aqui que deve ser pagado. Ah, o nosso também é, e daí? Não pagou. Nem ele. Ele também não pagou, não. Ele também não pagou, não. Acho que não. Se pagou, eu vou falar que não, só pra enganar. Deve ter um bootstrap usado decentemente. Mas olha só, minha mãe ia Paraguai esse fim de semana, estavam na casa da Paraguaia. E aí, minha mãe viu a caneca do Baixo Frente Soco lá, provavelmente reconheceu aquela porra, né? Falou, caralho, eu tenho isso em casa. E ela olhou pra Silvia e perguntou, isso aqui é o que mesmo? Ela falou, é do podcast do seu filho. Aí ela, é site, né? É site? Pois é. Acesse que é site, e se você acessar, vai ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que rola ali com o Eric Seika e seus amigos, Eric e os outros. Eric Tatuá. Eric Tatuá, tô estourando. E se você quiser acompanhar a gente nas nossas diversas mídias, você pode acessar quais lugares, Senhor da Eternidade? Porra. Sério? Você pode. Aqui, ó. Férias frustradas do Pica-Pau. 3.2 e o Mega Man X3 é 4. Vai tomar no cu, Mario Libros. Se fudeu, mano. Deixa o Mario Libros em paz, cara. tá velha já hoje. Você pode visitar aqui a minha casa, entendeu? Fazer um carinho aqui em mim. Exatamente. Você pode ir no Twitter lá e procurar qualquer merda que você eventualmente vai achar, sendo retardado, você já é crescidinho. Você pode ir no Google procurar também. Ou você pode ir lá no search do Facebook e procurar também o que você quiser. E é pode isso. Pode crer. É isso aí. Não, mas tem o Patreon secreto também, que você pode... A gente não fala mó tempão do Patreon, né, cara? Tem o Patreon secreto... Mas teve edições desde então? Não, reduziu, né? Todos os Patreons do mundo. O dólar subiu, o Patreon diminuiu. Se for converter pra real, deve ter aumentado. Cara, bora inventar o Patreon, que é tipo... Patreon. Existe. Patreon. Cadê? Me dá um site do Patreon. Patreon. Cara, tem aquela série que o Mamute fez uma vez na Multishow, Status Solteira, que o episódio que ele participou era isso, a mulher fez um crowdfunding pra botar peitos. E aí ela... Um dos tiers era que o cara ia poder pegar nos peitos dela. E esse cara foi o Mamute. Olha, mas quem é que era a atriz principal do Mamute? Ah, é uma atriz que faz muitas propagandas da Oi. Então, hoje em dia. O Mamute, basicamente, ele pagou uma fortuna só pra pegar nos peitos de uma mulher que ele nem comeu. O personagem dele, sim. É, o personagem. Não, mas ele come. Ele come no episódio. O personagem... Ah, não, peraí, isso é fictício. Isso é o personagem... Sim, cara. Lembre-se, o Mamute é um déspio. Lembre-se, o cara é ator. Eu tô meio lento aqui, foi mal. É, tá jogando Dota, né? Não, ainda não. É isso aí. Se eu tivesse jogando Dota, eu estaria ouvindo os cliques. É, pode crer. Mais uma semana se passou, a gente chegando rumo ao episódio 200, e é com isso que eu me despeço. Um abraço, meus amigos, e até semana que vem. Será que chegaremos lá? Será? Opa. A gente quase não chegou uma vez aí, hein? É, cara. Cuidado. É, amigo. Ó, os ouvintes quase chegaram a perder as esperanças. Só digo isso. É, mano. Ainda, os números ainda dizem que foi todo mundo embora. A confiança ainda não voltou. O respeito ainda não voltou. Ou se voltou, foi pro Fluminense, mano. Aí não, hein? Eric, muito obrigado pela moral aí. Gente, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi uma ótima desculpa pra jogar Mario RPG de novo. Olha aí.